Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Domingo à tarde, parado, em casa. Nada disso. É que na Antena Web, aos domingos, entre as 15 e as 17, há pé de dança. Venha dar um pezinho de dança connosco e com o Diamantino Teixeira, que apresenta o programa. Domingo à tarde, pé de dança, entre as 15 e as 17 horas, com Diamantino Teixeira. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena, o programa desportivo da Antena Web, com condução, realização e locução de Nuno Miguel. Domingos, pelas 22 horas, com duração de 30 minutos aproximadamente, e às quartas-feiras, pelas 20h30, com duração de aproximadamente 15 minutos. Os resultados, as notícias, na Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. Boa tarde, seja bem-vinda ao Antena News, o resumo do noticiário da semana. Uma mulher de 56 anos foi atropelada no passado domingo mortalmente em Maiorca, Figueira da Foz, por um vizinho que conduzia alcoolizado. A vítima tinha acabado de sair de casa e seguia na berma da Estrada Nacional 111, com destino à padaria para comprar pão, quando o carro, que circulava em sentido contrário, entrou em despiste e acolheu. O condutor de 32 anos apresentava uma taxa de alcoolemia superior a 1,20 gramas por litro, segundo fonte policial. A mulher ainda foi transportada ao hospital, mas acabou por falecer. Segundo os vizinhos, a vítima todos os dias saía de casa pela mesma hora para ir comprar pão, mas habitualmente não fazia aquele percurso, ia por outro caminho, descrevem os habitantes. Ontem quebrou a rotina e encontrou a morte. El travão a fundo, as contas a vermelho do Estado não aguentam mais obras. Por isso, o governo decidiu segunda-feira cancelar a concessão de 4 autoestradas. Vai reequacionar parte do TGV e recalendarizar as obras previstas com os parceiros privados para os próximos anos. Vai ainda dar instruções às Estradas de Portugal para cobrar portagens em algumas scouts, as autoestradas sem custos para o utilizador. Nas grandes obras, a ordem é para escolher prioridades e isso estará claro já no Programa de Estabilidade e Crescimento 2010-2013, que o Governo terá pronto dentro de 2 semanas. O novo aeroporto de Alcochete, por exemplo, é para avançar. Foi descrito ontem por António Mendonça, Ministro das Obras Públicas, como prioridade fundamental do Governo. Alcochete depende da privatização de Aeroportos de Portugal e de dinheiros privados, para além de pequena contribuição comunitária. Falta saber se avança por módulos ou todo de uma vez. De resto, 4 autoestradas estavam no orçamento, mas regressam à gaveta. São elas Serra da Estrela, Volga, Tejo Internacional e a do Ribatejo. São 4 concessões que seriam lançadas a concurso pelas Estradas de Portugal a privados até ao fim do primeiro semestre deste ano. Ficam congelados 800 km de autoestrada, dos quais 40% seriam construídos de raiz. Para equilibrar, a médio prazo, as contas de estradas de Portugal serão introduzidas portagens nas scouts Costa de Prata, Grande Porto e Norte Litoral, e as restantes scouts podem não se livrar de portagens. Vão ser feitos estudos para determinar a viabilidade, o momento e as condições para introduzir bilheteiras, disse ontem o ministro. O que justifica o adiamento ou cancelamento das obras, a falta de dinheiro nos cofres do Estado e a pressão internacional sobre o aumento de juros dos empréstimos pedidos pela República. Para este ano, o endividamento do país vai aumentar em 17 mil milhões de euros, uma quantia que dava para construir três aeroportos da dimensão do previsto para Alcochete. O programa de cortes e poupanças até 2013 não será fácil. Contas feitas, o Estado terá de reduzir o déficit até à vizinhança dos 5 mil milhões de euros, 3% do PIB, como reclama a Europa. A questão em aberto é, para além das estradas, o que mais o governo vai colocar em suspenso. António Vitorino disse ontem na RTP que é muito provável que a ligação do TGV Lisboa-Porto seja adiada. Um decalage no tempo dos troços de alta velocidade é para o dirigente socialista inevitável. Mas a recalendarização está a ser preparada há uma semana. Primeiro foi o ministro dos Assuntos Parlamentares a dizer ao DN que admitia uma reavaliação das obras públicas. Mais tarde, Teixeira dos Santos garantiu ao Expresso que o TGV tem de se adaptar à realidade orçamental. E ontem o ministro das Obras Públicas, António Mendonça, deu um golpe de misericórdia cancelando a concessão das autoestradas e pondo em causa o TGV para Vigo. Nada que, por outro lado, já não estivesse nas entrelinhas do orçamento do Estado. Aí, o governo escrevia já: os montantes a investir têm de ser enquadrados em restrições de longo prazo de limitação da vida pública. A atriz, escritora e compositora Rosa Lobato Faria, de 77 anos, morreu terça-feira depois de ter sido internada há uma semana com uma anemia grave num hospital privado de Lisboa. O seu editor na ASA e agora na Porto Editora, Manuel Alberto Valente, recorda-a como uma pessoa extraordinária e revela que Lobato Faria desejava publicar um novo romance este ano. Laura António, realizador, frisa que ela deixa uma marca forte no mundo do espetáculo e da cultura portuguesa. Um rastreio à população de Gaia revelou uma elevada taxa de casos de cancro colorretal. Será mesmo uma das maiores do mundo, só comparada à cidade de Detroit. Segundo o diretor de gastroenterologia do Hospital de Gaia, a situação do país até pode ser pior. O projeto, iniciado em dezembro de 2006, é pioneiro em Portugal, país onde a doença mata cerca de 2.500 pessoas por ano. Porém, os valores registados em Gaia ainda não têm comparação no território nacional, mas apenas porque não foram realizados outros rastreios. A situação no resto do país pode ser semelhante a Gaia ou mesmo pior. Confessou ao JN José Fraga, diretor do Serviço de Gastroenterologia do Centro Hospitalar Gaia Espinho, que conta com a parceria dos centros de saúde locais na sensibilização dos doentes. Os resultados dos dois primeiros anos do rastreio no concelho apresentam uma taxa anual de 35 novos casos de cancro colorretal por cada 100 mil habitantes. O trabalho revela ainda que, para agravar a situação, 40% dos doentes morriam, uma vez que o diagnóstico acontecia já no momento avançado da doença. Segundo explicou o médico José Fraga, estamos perante uma das doenças mais mortais em pessoas com idade superior a 50 anos e, por isso, o especialista alerta para a necessidade de uma avaliação cada vez mais precoce. Nos dois primeiros anos do projeto, o hospital conseguiu rastrear mais de 2.750 pessoas, das quais mais de 1.000, cerca de 40%, apresentavam pólipos. A 65 pessoas foi mesmo diagnosticado cancro. Ainda no total de pessoas rastreadas, 232 apresentaram sintomas com possibilidade de evolução para tumor maligno, sendo que a idade média dos pacientes ronda os 70 anos e a grande maioria é do sexo masculino. Na fase de rastreio, cerca de 60% das pessoas que responderam aos inquéritos eram operários, 11% eram iliterados ou analfabetos e 61% tinham a instrução primária, caracterizou José Fraga, especificando que 84% das pessoas analisadas não modificaram os seus hábitos alimentares. Aliás, a partir dos dados analisados, conclui-se que é na população com menores rendimentos e menor instrução que a obesidade apresenta taxas mais elevadas, e os casos de cancro colorretal estão associados a elevados níveis de massa gorda ou obesidade. A equipa de gastroenterologia ambiciona que os rastreios sejam alargados à totalidade da população de Gaia com mais de 50 anos, num total de cerca de 81 mil habitantes. Ainda assim, o médico lamenta que este trabalho só seja possível graças a um movimento de boas vontades. Em apenas um mês, morreram 23 pessoas na sequência de acidentes de viação nas estradas do Porto e Braga, os distritos que mais aumentaram os números de mortos. No caso do Porto, o pior do país, o número mais que quadruplicou face a janeiro de 2008. No ano passado, em janeiro, morreram 4 pessoas em acidentes de viação no distrito do Porto. Este ano, o número mais que quadruplicou, cifrando-se em 17, o número de pessoas que perderam a vida nas estradas do distrito. Em Braga, a estatística também é trágica. Morreram até 31 de janeiro 6 pessoas em acidentes, contra apenas uma no primeiro mês de 2008. Os dados, ontem divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, relativos a janeiro, revelam uma tendência de crescimento. Morreram 64 pessoas contra 61 em janeiro de 2008 e também aumentou o número de feridos graves de 169 para 171 e de feridos ligeiros de 3.020 para 3.190. Tratando-se de um período curto, obviamente mais permeável a fenómenos de aleatoriedade, a ANSR explica que não é fácil apontar causas para este aumento da sinistralidade, mas lembra que todos os acidentes graves são objeto de processos de investigação com base em factos objetivos e mensuráveis para apurar as circunstâncias em que ocorreram. Também a governadora civil do Porto, Isabel Santos, insiste que, tratando-se de apenas um mês, basta haver um ou dois acidentes com mais mortos, como o que ocorreu dia 26 na A4, em Valongo, em que morreram 5 homens, para agravar a estatística. Também o governador civil de Braga acredita que o aumento do número de mortos no distrito terá ficado a dever-se a uma situação muito pontual, relacionada com as condições meteorológicas adversas, com muita chuva e neve a deixarem o piso escorregadio. Fonte do ambiente do governador civil disse acreditar que o trabalho que tem sido feito de sensibilização e eliminação de pontos negros, designadamente com a pintura de estradas e eletrificação de passadeiras onde houve atropelamentos, vai permitir chegar ao fim do ano com valores inferiores aos do ano passado. Preocupada com o aumento das mortes por acidentes no distrito, são números assustadores, reconhece, a governadora civil do Porto vai convocar o Conselho Coordenador de Segurança Rodoviária para analisar a situação a 8 de março. A reunião vai contar com a presença de Paulo Marques, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde ficção e realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Olivia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta, assassinaram Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Todos os dias, de segunda a domingo, na Antena Web, Stereo Press. Um momento de reflexão sobre o tema da atualidade, na voz do J. Salvador. vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press, todos os dias, de segunda a domingo, às 20 horas. A judiciária não encontrou indícios de explosivos no Jaguar incendiado terça-feira em Gaia, propriedade de Sónia Araújo. O carro é usado pelo marido da apresentadora e tudo leva a crer que se tenha tratado de vingança, eventualmente relacionada com negócios. Testemunhas afirmaram ao JN que as chamas deflagraram no Jaguar XKR descapotável, segundos depois de um dos ocupantes de um Audi A3 escuro e de vidros escurecidos ter atirado um objeto para o automóvel que estava parado no parque de estacionamento de uma zona habitacional da rua Engenheira de Lino, Amaro da Costa. O Audi arrancou a alta velocidade, quase atropelando uma transeunte. Hélder Ribeiro, morador num prédio vizinho, assistiu a tudo. De seguida, ouviu-se um grande estrondo e o prédio até tremeu. Após as primeiras peritagens, a PJ já terá excluído a utilização de explosivos, não tendo igualmente descoberto sinais de utilização de um artefacto incendiário conhecido por cocktail Molotov. Tudo aponta para que um pano embebido num combustível em chamas tenha causado fogo. Outra possibilidade é de a lona da capota ter sido regada com um líquido inflamável e depois incendiada. As chamas propagaram-se rapidamente ao Jaguar, que ficou totalmente destruído. Os rebentamentos terão sido originados por componentes do carro. O carro está registado em nome da empresa Stressant, de que a apresentadora é a única sócia, mas era o marido Vítor Martins, conhecido empresário da cidade, quem habitualmente o conduzia. Tudo parece indicar, por isso, que tenha sido o marido de Sónia Araújo o alvo da vingança motivada por um eventual ajuste de contas relacionado com os vários negócios que o empresário mantém na região. Martins foi ouvido ontem pela PJ, mas não terá adiantado qualquer explicação para o sucedido. Conhecidos e amigos de Vítor Martins, contactados pelo JN, também não compreenderam o que aconteceu, mas acreditam que o fogo criminoso não tenha tido como objetivo atingir fisicamente o empresário. Parece mais ter sido um aviso. Quando o incidente aconteceu, cerca das 21 horas e 15 minutos, Vítor Martins estava no Estádio do Dragão, onde assistia ao jogo Futebol Clube do Porto Sporting. Não viu a goleada até ao fim. Segundo um amigo do lesado, o aviso chegou para o telemóvel do joalheiro Eugênio Campos, de quem tinha apanhado boleia. Aliás, o carro ficou estacionado junto à empresa de Eugênio Campos. Vítor Martins regressou à rua Engenheira de Lino Amaro da Costa pouco depois das 22 horas, mas ali permaneceu pouco tempo, mostrando-se sempre evasivo nos comentários ao caso. O Semanário Sol revela na edição de sexta-feira um extrato do despacho do juiz do processo Face Oculta, onde se refere que das conversações entre Paulo Penedos e Armando Vara resultaram indícios muito fortes da existência de um plano em que está diretamente envolvido o governo, nomeadamente o primeiro-ministro, visando o controle da estação de televisão TVI e o afastamento da jornalista Manuela Moura Guedes e do seu marido José Eduardo Muniz para controlar o teor das notícias. De acordo com o mesmo despacho, resultam ainda fortes indícios de que as pessoas envolvidas no plano tentaram condicionar a atuação do Presidente da República, procurando evitar que o mesmo fizesse uma apreciação crítica do negócio. No processo Face Oculta, que investiga alegados casos de corrupção e outros crimes económicos relacionados com empresas do setor empresarial do Estado e empresas privadas, foram constituídos 18 arguidos, incluindo Armando Vara, vice-presidente do BCP, que suspendeu funções, José Penedos, presidente da REN Redes Elétricas Nacionais, cujas funções foram suspensas pelo Tribunal, e o seu filho, Paulo Penedos, advogado da empresa Sociedade Comercial e Industrial de Metalomecânica S.A. de Manuel Godinho, que está em prisão preventiva. O primeiro-ministro foi interceptado em 11 escutas dirigidas a Armando Vara neste processo. Mais tarde, o Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, afirmou que as escutas envolvendo José Sócrates não continham indícios probatórios que determinassem a instauração de procedimento criminal contra o Primeiro-Ministro, designadamente pela prática do crime de atentado contra o Estado de Direito. O presidente disse aos dirigentes chineses, na sua viagem a Pequim do ano passado, que iria encontrar-se com o Dalai Lama e mantém esta intenção, declarou Bill Burton, porta-voz de Barack Obama, horas depois de um responsável chinês ter dito que tal reunião prejudicará a confiança e cooperação entre Washington e Pequim. O representante lembrou que o líder espiritual tibetano, a quem a China acusa de fomentar o separatismo, é uma figura religiosa e cultural respeitada em todo o mundo e é a esse nível que o presidente o vai encontrar. Burton disse que a administração Obama quer deixar claro que o Tibete faz parte da China, mas no plano dos direitos humanos está preocupada com a forma como os tibetanos são tratados. Instamos o governo chinês a proteger as tradições culturais e religiosas únicas do Tibete. O Dalai Lama, exilado na Índia desde 1959, visita este mês os Estados Unidos da América e espera-se que venha a encontrar-se com Obama, ao contrário do que sucedeu em novembro, antes da visita ao presidente americano à China. Ainda não há data para o eventual encontro, mas esta manhã, Zhuhai Kun, do Departamento para as Políticas Étnicas do Partido Comunista Chinês, avisou que o governo se opõe a qualquer tentativa de ingerência das forças estrangeiras nos assuntos internos da China, usando Dalai Lama como desculpa. E acrescentou, se os americanos insistirem em não reconhecer que o Tibete é parte da China, o regime adotará as medidas necessárias para lhes fazer ver os seus erros. Na resposta, o porta-voz da Casa Branca reafirmou que Washington espera que a relação com a China seja suficientemente forte para que os dois países possam trabalhar nas questões de interesse mútuo e discutir, sem reticências, os problemas nos quais não estão de acordo. Repor a taxa do IVA nos 21% resultaria num encaixe adicional anual de receita de 400 milhões. O debate sobre a subida de impostos voltou a ganhar força. Vítor Constâncio deu o pontapé de saída e vários economistas se lhe seguiram. Mas o governo nega que vá agravar a carga fiscal. Certo é que se subisse um ponto ao IVA, encaixaria cerca de 400 milhões. Não há volta a dar para chegar a 2013 com o déficit abaixo dos 3%, o governo terá de aumentar impostos. O ajustamento não conseguirá ser feito apenas do lado da despesa. Este cenário foi ontem traçado por Vítor Constâncio e são vários os economistas que fazem a mesma leitura que o governador do Banco de Portugal. O primeiro-ministro e o ministro da Economia, contudo, cerraram fileiras a negar qualquer agravamento fiscal, acentuando que tal solução não faz parte da estratégia de curto prazo. As palavras de Vítor Constâncio trouxeram novamente a questão da necessidade de subir impostos para a ordem do dia. O responsável pela Autoridade Monetária Nacional defendeu ainda que essa subida deve verificar-se nos impostos indiretos. Poderia passar pela reposição da taxa de 21% do IVA, por exemplo, respondeu o governador, à margem da Conferência sobre o Estado e a Competitividade da Economia, promovida pela Antena 1 e Jornal de Negócios. Quando, em julho de 2008, o governo baixou a taxa do IVA de 21% para os atuais 20%, calculou que a perda de receita anual rondaria os 500 milhões de euros por ano. Com a quebra da receita devido à crise, entretanto verificada e tendo em conta a estimativa de cobrança do IVA para 2010, cálculos efetuados pelo JN estimam que uma subida de um ponto percentual resultaria num encaixe adicional de 400 milhões de euros ou 200 milhões se a medida for tomada a meio do ano. Também o economista José Silva Lopes se mostrou convicto de que o agravamento da carga fiscal se vai tornar indispensável. Para este antigo governador do BDP, a subida de impostos não teve incidir apenas nos indiretos e no regresso do IVA aos 21%, havendo margem para aumentar a receita através da tributação das mais-valias e dos dividendos. Mas José Sócrates voltou ontem a descartar uma subida de impostos, sublinhando que este não é o momento para o fazer pelo efeito recessivo que teria na atividade económica e no consumo. Uma opinião partilhada por Vieira da Silva, dizendo que agravar os impostos não faz parte da estratégia do governo no curto e médio prazos. Do lado da despesa, o discurso voltou a centrar-se nos salários, depois do economista-chefe do FMI ter defendido que Portugal, Espanha e Grécia vão ter de baixar os salários por causa da situação das finanças públicas. Constâncio não quis comentar uma solução desta natureza e Silva Lopes precisou que, para já, o congelamento lhe parece adequado, ainda que deva ser para manter nos próximos anos, e defendeu antes um corte nas pensões de valor mais elevado. Por esta semana é tudo. Eu estou de regresso de hoje a 8 dias para o próximo resumo semanal. Tenha uma boa tarde. We'll be right back.